Sim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arquivo Pixel mais uma vez. Você que já estava assistindo aqui a nossa live através do YouTube, do Twitch ou do Mixer, sabe que a gente teve aqui um papo pré-podcast. Se você está escutando, começando o podcast agora, e você está escutando a versão editada, porque eu sou o Pablo Nova Era. E eu sou o Roberto Monteiro. E estamos aqui para expandir o seu universo. Seu Roberto. Diga. Foi um bom pré-cast esse que tivemos, hein? Eu acho que temos que fazer isso mais vezes, viu, Pablo? É, foi interessante. Não, não muitas vezes, porque eu... o universo expandido é legal porque não dá trabalho pra editar. Eu não quero ter trabalho pra editar. Não quero ter áudio bruto de 30 horas pra editar. Não, mas aí nessa prévia você corta e as pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo agora têm esse bônus por estar acompanhando a gente ao vivo de uma pré-conversa da gente antes de iniciar o nosso cast. Exatamente. Vamos para a primeira notícia, seu Roberto? Vamos. Puxa ela aí, então. Vamos de... não vou falar Vingadores, mas digamos que eles já participaram. O diretor James Gunn, ele é recontratado para Guardiões da Galáxia, volume 3. Olha só, temos aí o retorno de James Gunn para a Disney. Que aí... dinheiro não fala, opa. Pois é, não é? A Disney disse tanto que bateu o pé, que não ia voltar atrás, que o James Gunn estava fora de Guardiões da Galáxia Volume 3. Primeiro começou com o irmão do James Gunn, que é o cara que faz a captura de movimentos do Rocket Raccoon. Uhum. E ele chegou e falou para repórteres que a Disney iria sim usar o roteiro do James Gunn, que inclusive todo mundo que teve contato diz que tá uma obra-prima, meu Deus, é fim dos tempos aí. E ok, tudo bem, só que aí veio aquelas polêmicas e tudo mais dele, ele foi demitido, aí o irmão dele falou que a Disney ia usar o roteiro do James Gunn, e agora enfim temos a confirmação de que ele voltará para a franquia, para encerrar aí a trilogia Guardiões da Galáxia, já que ele mesmo disse que o terceiro volume seria seu último filme da franquia, encerrando aí a história do Star-Lord, da Gamora e de outros personagens, abrindo possivelmente a opção de termos novos Guardiões aí num possível Guardiões da Galáxia 4. Isso é, se houver um Guardiões da Galáxia 4, né? Uma coisa que eu fiquei curioso é porque eu tava vendo aqui que ele foi demitido por tweets antigos, é isso mesmo? Sim, ele fez uns tweets há muito tempo atrás. O James Gunn, ele ganhava notoriedade, né? Ele ganhava público fazendo piadas de humor negro, piadas mais ousadas, calientes. Ele tem inclusive um dos curtas daquele Movie 43, que aqui no Brasil saiu com o nome Para Maiores. Uhum. É um filme muito infame de comédia, que tem lá várias celebridades, etc e tal. Ele fez um curta, um desses curtas de uns 15 minutinhos, mais ou menos, 10, 15 minutinhos, pro final do filme, que serve, entre aspas, como final pós-créditos, né? Uhum. E, cara, é um bagulho muito escatológico e escroto, velho. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês, que é de um gatinho. Quem já assistiu esse filme vai saber do que eu tô falando. E mesmo assim, ele ganhou muita notoriedade com esses curtas preconceituosos, é isso? Sim, exatamente. Mas, ó, vou interromper aqui rapidinho, porque o Vitor apareceu aqui no nosso chat. E aí, Vitor, belezinha, meu velho? Não esqueçam de vocês seguirem Arquivo Pixel com seu agregador de podcast favorito, ou então no Spotify vocês procurarem lá Arquivo Pixel e simplesmente favoritarem lá o nosso podcast, que aí todo o nosso feed vai ficar disponível para vocês, ok? Lembrando também para não esquecerem de compartilhar a live, que ajuda muito na divulgação. Curtam a live e compartilhem nas suas redes sociais, que vai trazer mais pessoas pra gente e fazer o nosso cast crescer cada vez mais. Exatamente. E aí, no caso, a demissão, quando o James Gunn havia sido demitido, né? Todo o elenco dos Guardiões falou que tava junto com o James Gunn, que apoia ele e que a Disney tava errada. É, assim, a Disney não tava tão errada assim, mas, tipo, é complicado tocar nesse assunto, porque pode ser que afete algumas pessoas e algumas pessoas se sintam ofendidas com o que eu vou falar. Mas a Disney não tem obrigação nenhuma de demitir ninguém por tweets antigos ou comportamento anterior. É, especialmente porque era uma coisa muito antiga, cara. Fazia mais de 5 anos, quase 6, 7 anos dos tweets, sabe? E isso não reflete na pessoa que o James Gunn é hoje e na forma com que ele lida com o trabalho dele hoje, sabe? Aconteceu também com o youtuber Júlio Cossielo, que, né, mataram em cima do rapaz, embora eu não tenha visto os tweets, só de serem antigos as pessoas mudam, né, conforme passa o tempo, então é difícil. As pessoas começaram a deletar os seus tweets antigos, os youtubers grandes, com medo de sofrer o mesmo hater que o Cossielo sofreu. É um assunto delicado, né? Antigamente, na verdade, não só antigamente, mas ainda hoje, as pessoas falam o que quer na internet, né? E acham que isso não vai respingar de volta, acham que isso não vai afetar eles de volta, de certa forma. Obviamente que há 5, 6 anos atrás a comédia na internet era diferente, as pessoas pensavam de um jeito diferente. Muitos dos criadores de conteúdo que eu sigo, que eu acompanho, eles faziam piadas muito machistas, muito xenofóbicas. Nossa, etc. Pega os seriados normais. Hoje em dia não ia dar pra passar na TV? Não só isso. Eu acompanho vários criadores de conteúdo que faziam piadas terrivelmente erradas e que hoje em dia, se eles fizessem, eles iam perder patrocinador, eles iam perder público e etc. Tanto que teve uns criadores de conteúdo aí que foram espertos, que falaram que foram hackeados e aí perderam todos os tweets. Outros que simplesmente pegaram e deletaram mesmo na cara dura e falaram, é isso aí. E, cara, uma coisa eu te digo, as pessoas mudam, sabe? E elas se adaptam com a sua era. Possivelmente essas pessoas viram que não era muito legal o que eles estavam fazendo e falaram, não, vamos fazer mais isso, não vamos ter mais esse tipo de atitude. Até porque é uma parada bem escrota, sabe? Você querer julgar uma pessoa pelo que ela era, não pelo que ela é, pelo que ela fez, mas não pelo que ela é. Todo mundo merece uma chance de redenção. Não é mesmo? Todo mundo tem um passado sombrio, né, cara? Ainda bem que existe evolução, porque senão a gente ia ficar preso no passado sempre sendo o mesmo idiota. Exatamente, mas ó, continuando aqui, infelizmente isso significa que mesmo assim, isso só significa que o Guardiões da Galáxia possivelmente vai surgir lá pra 2022, daqui a uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, porque enquanto ele tava demitido, a Warner já havia contratado o Gunn pra poder dirigir Esquadrão Suicida 2, que o produtor inclusive disse que vai ser um reboot completo do filme, que já não havia sido muito bem aceito nem pelos fãs, nem pela crítica, né? Nossa, e como que esse contrato com a Warner, como que foi feito isso aí? Como que a Disney lidou com esse contrato? Vão romper um contrato? Não, eles não vão romper. O Gunn vai fazer o trabalho dele pra Warner, depois ele vai fazer lá o Guardiões da Galáxia 3 e aí vai fazer outras coisas também, como ele vai ter agora o Brightburn, né? Que é o filme de terror lá com um menino, é um Superman Evil, é um menino que cai na fazenda, mas ele usa os poderes dele pra causar o terror, o caos e matar geral. E o Matheus Staffa aqui no chat disse, o que você espera do próximo Guardiões da Galáxia? Você acha que vai ser bom? Cara, eu não tenho expectativas, eu realmente não mantenho expectativas, apesar de Guardiões da Galáxia, o segundo, ter me agradado bastante, não é um filme que eu tô, oh, meu Deus, não sei o que, blá blá blá. Eu confesso que depois do Soldado Invernal, eu fiquei ansiosíssimo pro Guerra Civil. Eu fiquei com um hype muito alto, cara. Sério, você não tá entendendo. Eu fiquei com um hype muito grande. Eu tava com um hype gigantesco pro Era de Ultron e me decepcionei, sabe? E, felizmente, Guerra Infinita entregou. Eu gostei da Era de Ultron, cara. Eu gostei. Eu gostei, mas eu vi sérios problemas na hora do corte do filme, sabe? Isso me deixou muito bolado. Vamos passar aqui pra próxima notícia, que é... Dragon Ball FighterZ vai adicionar o Goku... criança de Dragon Ball GT como personagem jogável. O Goku de Dragon Ball GT vai ser adicionado aí ao Dragon Ball FighterZ como personagem jogável, segundo a revista V-Jump lá no Japão. Ele vai ter dois especiais, que é o Super Kamehameha e um especial secreto, que é a Super Genkidama, além de usar outros ataques clássicos como o Bastão Mágico e um Kamehameha Reverso. Lembrando que esse é o Goku criança da série GT, não é o Goku criança da série Dragon Ball clássica. É o Gokuzinho com a blusinha azul, bonitinha e etc. Tá? Mas será que tem muita gente que confunde os dois Gokus? Porque eles são bem diferentes, né? Como você disse, na aparência, no estilo de luta, na transformação, porque o clássico não tinha nenhuma. É muito diferente, né? Sim, é, sei lá, eu realmente não sei o que pensar, porque eu pra falar a verdade, eu gosto muito mais do Dragon Ball GT do que o Dragon Ball Super. Eu acho que ele é muito mais criativo. Sério, porque Dragon Ball Super eu acho bobo e acho raso demais. Ele quebra os personagens em prol de uma trama, de uma pseudo-trama rasa. Ele se baseia só em fanservice, mais nada. É só luta, luta, luta, poder, poder, poder. É, Dragon Ball Super, pra mim, nada mais é do que um know-how gigante pra Toei descobrir o que, que funciona, o que os fãs gostaram ou não, pra fazer mais joguinhos com aqueles personagens, bonecos e outras coisas, sabe? E também Dragon Ball Heroes, né? O Dragon Ball Heroes é um Dragon Ball Super 2, testando as maiores loucuras do universo. Então, Dragon Ball Heroes eu acho mais ok do que Dragon Ball Super, porque Dragon Ball Heroes, ele não se propõe a ser sério, ele não se propõe a seguir a linha de história do Dragon Ball. Ele simplesmente é, tipo, batalha, batalha, batalha, luta, luta, luta. Enquanto Dragon Ball Super, depois da saga do Goku Black, é basicamente, tipo, ah, vamos gastar aqui uns 50, 60 episódios da galera lutando, porque todo mundo vai achar, meu Deus, nossa, mas você viu isso? Mas o Heroes tem mais fanservice do que o Super, muito mais. Sim, só que como eu disse, o Heroes não se leva a sério. O Super, ele é, entre aspas, é canônico. Ele é canônico. A história, só que é uma história de tipo 50, 60, 70 episódios de nada, só de luta. E eu não vejo isso como vantagem, sabe? Eu sinto falta de, por exemplo, ver na Saga do Céu eles indo treinar, e ter um porquê deles treinarem, ou então Majin Buu, tipo, conhecendo o Mr. Satan e etc e tal. Ó, aqui no chat o Stan apareceu. Salve, Pablito. Salve, Stan. Enquanto o Matheus falou aqui, ó. Se vira atualiza por atualização, até vai. Agora, por DLC paga, depende do preço. É pago, cara. Não é impossível eles lançarem personagem extra assim como bônus gratuito. Até parece que eles iam lançar alguma coisa gratuita. Tem todo esse trabalho pra lançar alguma coisa gratuitamente só pra agradar os fãs. Difícil, raro. Já fico puto com todo esse conteúdo pago. Nossa, se você fosse comprar por exemplo, todas as DLCs do Dragon Ball, sei lá, Xenoverse, quanto que você ia gastar no total? 500 mango num jogo? É, possivelmente. Eu sei que tem gente que faz essas contas, etc e tal, e tipo, uma notinha aí que você desembolsa pra poder fazer. E sem perder tempo, vou engatilhar mais uma notícia aqui, ó. O Google Earth acabou de receber uma atualização incrível em que deixa possível você jogar em que lugar do Google Earth está Carmen Sandiego. Isso é sensacional. Pra quem não sabe, Em Que Lugar da Terra Está Carmen Sandiego é um joguinho lá dos anos 80 e 90. É um adventure onde você... É um adventure mais levado pro lado educativo, onde você usa conhecimentos de cultura, geografia e história para conseguir descobrir aonde uma ladra, uma super ladra internacional chamada Carmen Sandiego irá tentar roubar na próxima partida, no próximo turno, etc. E você faz parte de uma agência chamada Acme, tentando perseguir e capturar essa ladra. Fora que mas existem alguns detalhes aqui nesse doodle novo do Google Earth, que é: ele não é baseado nesse jogo, muito menos no desenho dos anos 90, que muita gente lembra. Inclusive, eu vou colocar aqui a musiquinha de fundo. DJ, eu não, o editor. Editor, bota aí a abertura do Carmen Sandiego original. Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Temos pressa de encontrar Carmen Sandiego. Ela pode estar em qualquer lugar. O planeta é o seu lar. Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? E Vocês que estão escutando isso daqui ao vivo, desculpa. Só quem escuta editado vai conseguir escutar isso. A gente imagina. Escutar a musiquinha. Mas ele é baseado inteiramente na nova série da Carmen Sandiego na Netflix. Que, apesar de eu não ter gostado muito, por ser muito infantilizada, assim, ela tem todo o core do desenho original e do jogo original. Que é basicamente algo para você aprender sobre arte, cultura, geografia e outras coisas, né? Ele tem uma trama um pouco mais, eu não diria profunda, mas um pouco mais detalhada sobre quem é a Carmen, por que ela se tornou uma ladra. Mas eu não acabei não curtindo muito, eu não terminei de assistir, acho que eu parei no sexto ou sétimo episódio. Mas o foco da série é as crianças? Não, então, não são crianças, são adolescentes que são escolhidos para serem super ladrões ou super espiões, umas paradas assim, cara, é meio confuso, meio complicado. Mas se você entrar no Google, você vai encontrar embaixo dele, em que lugar do Google Earth está Carmen Sandiego. É só você clicar e você imediatamente já vai ser direcionado pro Google Earth e vai poder jogar aqui no mesmo esquema do jogo dos anos 80, dos anos 90, um adventure bem bacana aí para descobrir e testar também os seus conhecimentos de cultura, geografia e história, tá certo? Senhor Roberto, vamos encerrar o podcast aqui com mais uma notícia marota. E eu quero que você traga essa notícia. Qual é a notícia? A última notícia do dia. A notícia dos Simpsons. Os Simpsons faz esportes este fim de semana. Que loucura é essa? Mais um episódio dos Simpsons jogando esportes. Olha só, o nome do episódio é E My Sports. É uma piadinha com uma frase em inglês do Bart, que é Eat My Shorts. E aí é E My Sports, em que o Bart se torna um pro player de League of Legends. Olha só. League of Legends, não acredito nisso. Não, e o mais incrível, não é só ele não só vira um pro player. Como ele vai até a final do Mundial, e quem tá na final do Mundial é um time brasileiro. Provavelmente eles fizeram isso para dar uma zoada, porque não só nos Simpsons, mas na maioria dos desenhos, quando demonstram final de esporte, é sempre com dois times que nunca vão ter a oportunidade de chegar lá, sabe? Tipo, que decepção. Não passa o 7-1, gente. É tipo Copa do Mundo, final Islândia e Inglaterra, sabe? Cara, nunca vai rolar, sabe? Nunca vai rolar. Pode ser que daqui a, sei lá, umas duas centenas de anos acabe acontecendo. Mas não agora, né? Mas não agora, com certeza. E isso é engraçado porque, assim, os Simpsons, eles, desde sempre, eles se baseiam, né? O desenho se baseia na sátira da sociedade americana, da família americana. E agora que nós vivemos num mundo onde os esportes são uma realidade, inclusive uma realidade muito importante para várias famílias, é legal ver que eles sabem disso e que eles estão abraçando isso. Geralmente quem é escolhida para poder protagonizar esses momentos de tipo integração social e etc e tal é a Lisa, mas o Bart foi escolhido para ser o protagonista desse episódio. Achei bacana, achei decente. Você ainda assiste Simpsons ou Roberto? Olha, faz séculos que eu não tenho tempo nem de ver filme da Marvel. Não consigo nem ver filme da Marvel. Mas eu assistia muito Simpsons, cara, eu adorava. Mas infelizmente, né, a gente acaba tendo outras obrigações e esse tempo de prazer acaba sendo substituído por contas, boletos e trabalhos da faculdade. Eu não sei, eu tô começando a ver aonde que eu quero ir, aonde que eu quero chegar. E vamos ver. Tudo pode acontecer. Nossa, planos pra esse ano já? Não sei, provavelmente não. Provavelmente pro ano que vem, alguma coisa assim. Eu sei que eu ainda tenho tempo, eu não tenho pressa de fazer faculdade, porque eu quero escolher alguma coisa que eu não vá trancar. Eu acho muito escroto as pessoas que falam, não, mas eu preciso fazer faculdade, e fica nesse fogo, e pega a primeira faculdade que vê, pra depois de 2 anos ver que não era o que a pessoa queria fazer e trancar, sabe? Ah, cara, certíssimo, já passei por essa experiência escrota, horrível. Eu acho uma merda, cara, porque eu não preciso correr, sabe? Tipo, eu não tenho intenção nenhuma de ser preso, então eu não preciso do diploma de ensino superior, por enquanto. Nenhuma propina aí não, Pablo? Por enquanto eu não preciso, mas, sei lá, tipo, o que eu sei é que Não, crianças, vocês que estão escutando a gente agora, adolescentes, jovens adultos, até mesmo você de 35 anos que ainda mora com seus avós no porão de casa. Me identifiquei muito com isso agora. Vocês não precisam apressar sua vida por nada. Vocês têm que ter o tempo de vocês para conseguir descobrir o que vocês querem fazer, porque vale muito mais a pena vocês perderem uns aninhos aí se descobrindo, investigando e tentando coisas novas para saber o que vocês querem realmente fazer, do que vocês se jogarem de cabeça no negócio que vocês não vão conseguir botar para frente porque vocês não acreditam. É que nem aquela pessoa que entra no emprego merda, sabe? Começa a se sustentar com aquele emprego merda e simplesmente falar, não, mas eu não vou procurar outra coisa porque eu não, se eu perder esse emprego aqui, eu não vou ter mais meu sustento. E se conforma com essa situação de merda. Sim, fica naquela de tipo, não, mas no final do ano eu vou fazer isso, e nunca faz, sabe? Eu não sei, cara. Não pra viver, né? Eu não sei se eu sou doido e que o mundo é simples, ou se o mundo é doido e eu que sou simples, sabe? É basicamente isso. Ah, e se você é doido, eu também sou doido, porque eu penso do mesmo jeito que você falou agora, viu? Mas, seu Roberto, como que as pessoas podem lhe encontrar nas redes sociais? Bom, eles podem me encontrar facilmente no Instagram, que eu uso muito, e no YouTube, como Roberto Monteiro Oficial. Certo, e se vocês quiserem seguir aqui a minha pessoa, basta vocês colocarem Pablo Nova Era em qualquer coisa, Facebook, Instagram, Twitter, etc e tal. Não esqueçam que toda segunda é a gravação do nosso Universo Expandido, quarta-feira, por volta das 10 da manhã, ele tá fresquinho, editadinho, bonitinho, disponível para vocês nos feeds, tanto no feed de RSS, no seu agregador de podcast favorito, no iTunes. Olha só, se você tem Apple, procura a gente lá no iTunes, só colocar arquivo Pixel, e no nosso querido Spotify. Abre o Spotify, aqui, abre o Spotify. Procura arquivo Pixel no Spotify. Favorita nós, dá esse rap pra nós. Faz um ASMR que eles favoritam. Faz um ASMR. Assim, agora vocês vão. Vocês vão abrir o seu Spotify. Caraca, isso é muito nojento. Isso é muito disgusting. Tem gente que gosta. Caraca, gente doente, cara, só pode. Eu conheci assim uma... que eles vão discutir. Putz, cara, pior que eu conheci uma menina que ela gosta dessas paradas, velho, e que ela escuta pra dormir, sabe? Tipo, mano, eu não consigo escutar. Eu não consigo dormir escutando. Eu peço um gato também, cara. Mas eu consigo dormir com colocar tipo 8 horas de chuva no YouTube, aí eu consigo dormir. Então, eu tenho um aplicativo que se chama Sons de Chuva. Tem disponível no Android, é de graça. E você pode criar sons de até 7 tipos de chuva diferentes. Tempestade, chuva na janela, chuva batendo em árvore. E, cara, é maravilhoso. Eu uso ele. Dá pra programar também. Ele? Tipo, quero que desligue daqui a 4 horas. Dá pra fazer isso? Não, tipo, você coloca, já era. Ele vai ficar lá. Mas é bom porque, tipo, ele não consome muita energia nem nada. É bom, é muito bom. Vai consumir menos que o YouTube, né? Ah, com certeza. Com certeza absoluta. É, se é com certeza, é absoluta. É absoluta, olha isso. Não aí. É? Olha aí, nós na fita. Eu cometendo um pleonasmo aqui. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, Arquivo Pixel, Facebook, Instagram e Twitter, tá certo? Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, se inscreva lá, segue a gente no Twitch e no Mixer, nossa nova plataforma de streaming, é tudo Arquivo Pixel, tá certo, galera? Só colocar mixer.com, twitch.com/arquivo. Vocês nos encontram, seguem a gente e dá esse help pra nós. Compartilhe as lives com seus amiguinhos. Muito obrigado a todos que participaram da live de hoje. Matheus, Stan, Vitor, Kiro. Um grande abraço pra todos vocês. Deixem o like aqui nesse vídeo. Favoritem ele, por favor. Deem aquela compartilhada pra dar aquela ajudada, beleza? Compartilha naqueles grupos do Discord que você sabe que tem a galerinha do mal lá pra zoar e etc e tal. Bota lá pra eles virem escutar aqui a gente e se zoarem também. Bota é muito lá, bacana. Bota lá, bota, coloca lá, coloca. E agora a gente vai se despedir. Coloca. ASMR. ASMR. Agora nós vamos encerrar a nossa transmissão pra vocês. Cuidado. Tomam bem. Com ASMR. Durmam bem, durmam muito bem. Caraca, eu não consigo imaginar em qual mundo que uma pessoa conseguiria dormir depois que a gente fez isso. Tá bom. Eles vão não nos curtam o vídeo, não. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Wherever there's a hang-up, you'll find a Spider-Man.